213, chame centro Recife, frequência 128.35, alternativa 125.1. Confirma a alternativa, por gentileza? Alternativo, 125.1, secundária. Ok, 12835, 1251, Oxalé 6213, ligado, bom dia. Alô. Prossiga. Teria como coordenar a pôr de motiva pro 9097? 97 é baixa coordenação com o centro. Muito obrigado. Zero na sete, cruza nível 150, tem a coordenação agora com o centro Recife, na frequência 128.35 e alterna 125.1. 2835.251, vai coordenar até 90 no centro, obrigado. Quatro, quatro, meia, três, voe direto Eucov. Eucov, azul, 4463. Alô, muito boa tarde, é o TAM 3804, vem da informação em Edson. TAM 3804, aciona identificação autorizada via chegada Bom Mediuno, vê se mantenha 4.000 pés, altímetro no 0 no meia. Partiu, para 4.000 é o Bom Mediuno, positivo. É, culpa de confirmar o ILS-X ou X-Ray? ILS-X-Ray. Condições atualizadas do campo, 800 pés de teto, 3.000 de visibilidade sem chuva. Boa tarde, é o Gol 9128, eu pronto, registrado no zero, pronto. Gol 9128, autorizado, alinhada e decolada, pista no zero, vento variável com 2 nós. Equilíbrio, alinhada e decolada no zero, Gol 9128. Gol 9128, decolado 3.000, chegando com o 208, obrigado, boa tarde, Gol 9128. Lilial, frequência 120.19. Ok, mantendo o nível 180, vai chamar controle Lilial 1201. Salvador, boa tarde, Gol 9128, passando 2.000 na Puca. Gol 9128, contato radar, sobre via saída Puca nível 350. Via Puca 350, 9128. Cobra 06, aciona identificação, desse mantenha nível 050 via chegada Bom Mediuno, ajuste de altímetro 10 no meio. Cobra 06, controle não recebeu cotejamento. Bravo, boa tarde, o TAN 3437, ponto de espera do 10, pronto para decolar. TAN 3437, voo autorizado, a linha aerodecolar pista no 0, vento no 40 graus, 1-0 nós. E aí, gente, liga a linha e decolar, TAN 3437. Salvador, condições atualizadas do campo, 800 pés de teto, 2 mil metros de visibilidade e chuva moderada sobre o campo. 3204. Decimal 45, alterna 12685. 2545, 2685, obrigado, boa tarde. 9120. Obrigado. Então, 3804, desça para 2010, autorizado final ILS X-Ray Piscina 0, informe estabilizado. 2000, chamada estabilizada, 3804. TAN 3437, decolar no 45, chame o controle, 120, decimal 8. 208, apenas informa que está chovendo bastante no primeiro terço da pista, ok? TAN 3437. Vai cruzando agora 2000 pés. TAN 3437, contato radar, subavia saída arbórea 1 no nível 300. Ok, para 300, segunda via. Corrigou 2067, posso esperar da 190, por gentileza, confirme o vento no momento. 267, o vento no 50 graus, intensidade variando de 09 a 20 nós. A Ok, sim. Tem alguma aeronave na aproximação aí ou não? Aproximadamente 15 milhas no Airbus Latam. Ah, afirmativo. A princípio a gente vai aguardar um pouquinho aqui. A gente ouviu que o colega da TAM decolou, informou uma chuva forte até o primeiro terço da pista. Afirmo, chuva forte, ok, na aeródromo. As coisas estão melhor? Negativo, as condições estão bem degradadas. Ah, ok, então a gente vai aguardar aqui um pouquinho. 5-0-6-7. Meia desça e mantenha 3 no pé. Ajuste permanece no 0 no meia. São 3804, complete final, chame torre 118, decimal 95. 295, obrigado, boa tarde. Pouso. Titã 3804. São 3804, boa tarde, continue a aproximação, reporte visual, ajuste 10-16, informo pista molhada, escorregadia, chuva forte no aeródromo. Ah, tá ok. Sobre 06 para o localizador, curva direita na Pro 050, desse mantenha 2000 pés, informe estabilizado. Salvador, Passarelo 2230, transferiu, boa tarde. Passarelo 2230, acione identificação, autorizado nível 080, condução ideal de descida, ajuste de altímetro na 06, autorizado via chegada AMAN. Lá no ponto ideal, passaria do 2230, vai cumprir a AMAN, vai passar mais tudo. Afirmativo, autorizado 080. Até 80, obrigado, sereno. Zero-meia-sete, informa as condições do eixo de decolagem já melhoraram, aproximadamente visibilidade de 3 mil. Ah, afirmativo, a gente vai aguardar o pouso do colega internacional e aí após ele, aí tem condições de alerta. Gente, Gouro, 067. X frequência 1260, alterna 1353. 260353, uma boa tarde, bom trabalho. Estimativa, cotejamento correto, bom voo. 04, reporte para o visual. Quanto na visual, está 3204. Só 3804 visual, campo. Então, 3804, autorizado pouso, pista no zero, vento 200 graus, zero medo de nós, pista molhada e escorregadia. Ponto, pouso autorizado, pista no zero, só 3204. Rodo 067, autorizado, Aniara, mantém pista no zero. Mantém no zero, Rodo 067. Rodo, reportará estabilizado, passaria do 2230. Desce para 4000, né, Sere? Afirmativo, altímetro no 096. 1000, no 096, obrigado. Boa noite. Tem chama solo, confirmei o 2106, 5? 121, decimal 9. Ciente, informa que o vento está encaixando na curta final, o tá 3204. Ciente, o 3204, devido à formação, o vento está variando bastante, obrigado. Sobre 06, condições atualizadas do campo, 500 pés de teto, 4 mil metros de visibilidade e chuva leve sobre o campo. 230C. Relação no 0, gol 20, né? Rodo 067, decolado 55, chame o controle, 120, decimal 8, morro. 20, decimal 8, 2067, obrigado, tenha uma boa tarde. Cobra 06, completo final do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. Controle, gol 2067, decola na sua escuta, uma boa tarde. O 2067, boa tarde, contato radar, suba via saída São Bruno, nível 360. Via saída, via, para o 360, gol 2067. Salvador, boa tarde, azul 2771, mantenha o 70 com a informação, Zulu. Azul 2771, contato radar afastado de Salvador, 66 milha sudoeste, venha para o EDTAP, desça e mantenha nível 050 quando no ideal de descida. Ajuste de altímetro na 096. O ETAP no ideal em mais 15 milhas 050, 2772. Baixo militar, cobra 06. Salvador é o 2771. Prossiga. Poderia apenas confirmar o ajuste e as atrações de Salvador? Afirmativo, o ajuste de altímetro no 0 no meio e a última informação da torre foi 500 pés de teto, 4 mil metros de visibilidade e chuva leve sobre o campo. Grato. Cobra 06, autorizado pouso, pistão na 0, vento 180 graus, 03 nós. O 0 vai fazer um pequeno desvio à esquerda, Sérgio. Sérgio, qual a prova que vai manter ele por quantas milhas? Só 5 grauzinhos à esquerda. Sérgio, reporte quando tiver condição de ir para o Arduna. Voltaremos. Entende, passarei do 2230, desça para 2000 pés, autorizado final ILS X-Ray Pistona 0, informe estabilizado. Cortaremos no final do X-Ray estabilizado, 2230. Voo 2067, voe pro base. Pro base, pro base, voo 2067, graças. Cobra 06, Sala 01, autorizado a efetuar 180, reporte livrando na hotel. Salvador, é o Força Aérea 2296. Força Aérea 2296, contato radar afastado de Salvador, 65 milhas sudoeste, voe na proa de ITAP, desça e mantenha nível 060 quando no ideal de descida, ajuste de altímetro 10 no meio. A proa de ITAP está presente, está no ideal, então entendo que está autorizado entrar o 110 para 060. Afirmativo, condições do campo, 500 pés de teto, 4 mil metros de visibilidade com chuva leve. Telema 320, acione identificação. Desça e mantenha nível 070, ajuste de altímetro 1015. 6320 para vitoração radar para final ILS, curva esquerda no PRO 070, desça e mantenha nível 070. Esquerda 070, também tem PRO 070, também tem PRO 070. Emitiu. Curva 067, chame centro Recife, frequência 128 decimal 35, alterna 125 decimal 1. 2835, 125 decimal, confirme. Alternativa 125 decimal 1. 251, Fernando. Obrigado, tenha uma boa tarde. O Gol 2067. A VD771, após ITAC autorizado desde data 2010, altímetro agora 10 no 5. Após ITAC, desce 2000 pés, 10 no 5, 2771. Controle Salvador, boa tarde, voo 1867. Voo 1867, contato radar sobre a via saída Arbor 1 no nível 360. E Arbor 1 no 360, 1867. Passarei do 2230, estabilizou? Afirmativo, senhor, está com 90 à vista. A formação está à esquerda de cima. Gente, grato pela informação, passarei do 2230. Complete final do procedimento, chame torre 1918, decimal 95. 1895. Você vê parar aqui pela direita da pista, está melhor que pela esquerda. Sim. Leme a 320, desça para 4000 pés, ajuste de altímetro 1095. Nesta prova está autorizado em se interceptar o localizador para a pista 10. 4000 pés, nesta prova está autorizado em se interceptar. A VD771 autorizada final do procedimento ILS X-Ray, informe estabilizado. Reporte estabilizado, 2771. Boa tarde, 1-2, descendo até o 2, 1-6-0. 1-8-0-0-0-8-9. Sim, Tio 2-3-0. De altímetro 1-0-5. Afirmativo, descendo até o 0-7-0, via. No 867, vou direto ao Árvore. Árvore, no 867. 296, reautorizado nível 050, altímetro 1015. 050-2296. Vento 180 graus, 07 nós, confirme visual? Afirmativo, tá visual desde cima. A formação tá à esquerda do Índia Serra. O vento aqui tá 20 pela direita. Passeio 2230 autorizado, pouso, pistão na zero. Vento 180 graus, 07 nós. Leve pouso, passaria do 2230. 55, desse mantenha nível 060. M320, curva direita na Pro 075. Direita 075, chega a M320. Os 230, solos 11, direita 121, décima 9. 1219. 2230, passa dentro. Baixa na 320, autorizado 2, meu país, informe estabilizado. Azul 2771, estabilizado no ILS. Azul 2771, complete final, chame torre 118, decimal 95. 1895, boa. Oi Salvador, boa tarde, o Azul 2771, final da 10. Azul 2771, boa tarde, continua a aproximação, reporte visual, ajuste no 015, informa pista molhada. Gente, 2771, já visual, passando 2.000 pés agora, a 1,5 do Índia Serra. Azul 2771, autorizado, pouso, pistão na 0, vento 180 graus e no 09. Livre pouso no 0, 2771. Salvador 3378, tá pronto no ponto de espera 1-0. 3378, mantém o ponto de espera. Mantém. Boa tarde, o Xenem 141, sentido Bravo, cruza 240, descida 160. O Xenem 141, acione a identificação, desse mantém nível 070, via chegada Bonf, ajuste de altímetro 1-0 no 5. via bom se desce ao nível 070, Oxaneme 141. Oceano 2296, desça para 2000 pés, autorizado final ILS XY0, informe estabilizado. Para 2000, autorizado ILS, informará estabilizado 2296. No 867, chame centro Recife, frequência 126.0, alterna 135.3. Recife no 260, no 353, voo no 867, boa tarde. O 255 desse mantenha 4.000 pés. Descendo para 4.000 com 1.500, contra 141, desse mantenha nível 050. Desce ao 050, Xenemia 141. Fator de Salvador, boa tarde, Xenemia 226. Bravo. Xenemia 226, senhora identificação, desse mantenha nível 060. Ajuste de altímetro 1015 via chegada para o médio 1. Ok, para o 060, para o médio 1, para o 060, linha 226. O Sério 2296 segue tráfego posição de 12 horas, 9 milhas, um Airbus 320, cruzando 2.500 pés em descida. 967. Direita 1-2-1-9, azul 2771. Solo Salvador, boa tarde, azul 2771, livro à vista. Solo, 1-2-1-9, azul 2771. Perdão. Gente, hoje mesmo é 320, grato pela informação. Complete o nosso procedimento, chame torre 198, decimal 95. 1895, Xenemia 320. Oi, Salvador, boa tarde, Xenemia 320. Xenemia 320, boa tarde, continua aproximação, ótima pista livre, ajuste na 0 ou na 5. Vento 180 graus, 1-1 nós, sem chuva no aeródromo. Qual a nave que chamou o controle? Ocean 6315, Bravo, Ocean 6315, Falcon Identification, clear level 070, Timor's setting 1015 via AMA arrival. Clear 070 and clear AMA arrival, Ocean 6315. Santa 3144, oceano identificação, desse mantenha nível 080, via chegada por médio 1. Ajuste de altímetro no 095. Tia, depois tem a 3144. 1255, velocidade indicada? Está iniciando a redução, está com 250. Gente, inicie redução de velocidade para 1990, nós segue bandeirante na final, agora posição de 12 horas com 1970 de ground speed em redução. Chamativo, reduzindo o gol 1255. Autorizado 2000 pés, informe estabilizado. É, contato estabilizado, 2000. Pro 1, a desse mantenha 4000 pés. Desce para 4000 pés, o Xené 6141. Xené 6226, reautorizado nível 050. 050, 6226. Controle, boa tarde, está 3378, passando 3000 pés. 3378, contato radar, sobre a via saída Momo, transição Froti, nível 370. Momo Froti, 370, tá, 3378. Pode voar, Momo, dá presente? Mantém perfil de saída e aguarde, então 3378. Mantém na guarda, 3378. Estabilizou, Fosséria 2296. Fosséria 2296, complete final, chame torre 118, decimal 95. 1895. Torre Salvadora, Força Aérea 2296. Puxara 2296, continue aproximação, aguarde pista livre. Ajuste na 0 ou na 5. 96, aguardando pista livre. China 6315. Você vai 6226, velocidade indicada? É, 275, cara. Gente, são 3144, redução de velocidade agora para 2309. 230, 3144. Foi Xenem 320, solo de 21, libera a direita, chame solo em 121, decimal 9. Limite localizador. 040, limitado pelo localizador, 6226. 020 milhas, rumo sul, um Airbus 320, cruzando 090 em descida. 337800, bravo. No tráfego 10 horas, 18 milhas, rumo noroeste, o Airbus 320, cruzando 070 em ascensão. Ciente do tráfego, Xenem 141. Informo pista molhada a partir do segundo terço. Afirmativo, 2296, livre pouso. Indicada. Está mantendo por enquanto 2509, 6141. Gente, Oxenéia 6226, número 4 na aproximação, redução de velocidade para 2409. 2409, 6226. 1141, vetoração radar para sequenciamento, curva esquerda na proa 210, limite localizador. Esquerda 210, limite ao lote, o Xené 6141. Só para informar, a proa 210 solicitada é a mesma proa de pelo, é a mesma que mantinha. A gente só mantém o 6141. Tá, gente, o Xené 6141. estabilizando, Luna 255, já tá visão. Luna 255, complete final, chame torre 1 no 8, decimal 95. Torre 1895, bom trabalho. Tudo boa tarde, azul 4422, da frente da Charlie. Azul 4422, acione identificação, desse mantém nível 080, via chegada, bom mediúna. Altímetro no 015. 080, bom mediúna, 015, 4422. 66226, curve agora à direita na PRO 045, permanece limite. 045, permanece limite, 6226. Chené 6141, desça para 2000 pés, autorizado final ILS X-Trip, sono 0, informe estabilizado. Assiste, desce para 2000 pés, autoriza a duna da presente. Mantenha pelô, após pelô, duna. Assiste, após pelô, pelô, duna, então descendo via a 2000 pés, o Chené 6141. Da 9, estaciona a frequência livre. Né, 6226, se mantenha 3 mil pés. 3 mil pés, 6226. Na 3144, vetoração radar para sequenciamento, curva esquerda na proa 360, limite a radial de Salvador 270. 360, limite a 270, 3144. Domestic 315, cleared 4,000 feet, altimeter de Sarinho, mantém 1015. Cleared 4,000 feet, altimeter de 1015. Então, 3378.